como a água entra na torneira. Porque a onda vai pra lá e pra cá. Porque não tem olho no repolho. Porque os gatos querem nos pegar. É um mistério. É um mistério. Um mistério. Ou não é? Me diz pra onde o sol vai à noite. Como é que é feito o patê? Como a pipoca fica grande? Se ninguém pôs fermento pra crescer. É um mistério. É um mistério. É um mistério, ou não é? A vida tem mistérios que você vai descobrir. Porque o frio faz tremer se eu não me cobrir. É um mistério, é um mistério, é um mistério, ou não?